Oi, Salvador, bom dia. Oceania 63, 1-2. Oceania 63, 1-2, bom dia. Continua a aproximação, recorde quando o trem baixar do trabalho. Eu 17, tá embaixo travado, 63, 1-2. Oceania 63, 1-2, continua a aproximação, o tráfego ainda não avistado. Nossa escuta, 632. Chile 6312, tráfego avistado, livre pouso. São na 0, vento 290 graus, 039. Livre pouso, 6312. Salvador, tá na Ronda Serra, na Vanda Vito. Tá passando Simbra, baixando o trabalho. Papa Romeu, Serra, na Vanda Vito, continua a aproximação, guardando o passarinho, QNH 1-0-7. Aproximação, vento, gentileza. O vento 300 graus, 049. Serra, na Vanda Vito. Vanda Vito. Puxa, 6312, 1-2-1-8. Libera a direita, estamos com 1-2-1-2-1. Libera na próxima direita, chama o Sol em 121, decimal 9, Oceania 6312, muito bom dia. Oceania 6312, o Sol em 121, decimal 1. Ah, 211, ok. 6312, bom dia, obrigado. Autorizaria dar presente para a final da 1-7, o Serra Navarro Evito? Afirmo, reportando para o cancelamento do plano, o Serra Navarro Evito? Afirmativo, cancelando o plano Evito. Barro meu Serra Navarro Evito, plano instrumento cancelado aos 2-0, curva esquerda, base pela direita, pistão 1-7, reporte na final, pistão 1-7. Passaremos, Serra Navarro Evito. Azul 4039, a linha decola pistão 1-0, vento 320 graus, 049. A linha decola pista 1-0, 0-4-0-3-9. Tirando base para final 97, baixando travado na Vanda Vito. Sada Romeu Serrano, Vanda Vito, livre posição na 7, vento 320 graus, 049. Da Vanda Vito. Solo Salvador, eu vou no 87, bom dia, 25 para o posto de estacionamento. Solo Salvador, eu vou no 87 para o posto de estacionamento. Papá Romeu Serra, 92, solo 22, confirme o pátio de estacionamento. Gente, libere a direita, assinar a frequência livre. Azul 4039, decolado aos 23, chama o controle em 199, decimal 8. 198, 439, bom dia. Capitão Yankee Alto 5 para acionamento. Se acionar, reporta quando pronto para o táxi. Torre Salvador, é o 3304, bom dia. Está na final e elétrica que tem embaixo e travado. 3304, funciona o visual com o campo? Não, negativo. Gente, reporte com o visual com o campo da 3304, quem negar 1097. 1097 vai reportar. Agora visual com o campo 3304. 3304, tráfego avistado, número de pouso, sustão na 0, vento variável com 2 nós. Autorizado, pouso, sustão na 0, 3304. Oi, Salvador, voo no 887, no ponto espera, dono 0, bom dia. Voo no 887, mantém o ponto espera, pistão na 0, somente para coordenação está restrita ao nível 090. Ciente, restrito ao 090, voo no 887. Alinhar e manter. Alinha e mantém no 0, igual no 87. Siga. Mente. Quatro aos 29, direito 1211. Direita, solo 1211, o 3304. Tango Mike Bravo Uniforme, é a Torre Salvador. Mike Bravo Uniforme, Torre. A Tango Mike Bravo Uniforme, é a Torre Salvador. Sete decolagem autorizada, variável com 5 nós, 1017, Pichino Zé. Bom dia, prossiga. Inicialmente até a interseção Marinha 7071. Decola aos 30, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, 187. Patrulha 03, bom dia, prossiga. Comandante? Ok, o Ian micro do Golf tá pronto agora? Ok, então, livre decolagem pro norte, o vento variável com 3 nós, o ajuste no 097-403, na minha escuta. Variável com 3 nós. Okay, ingresse na pista e livre decolagem. O vento variável com 3 nós, o ajuste no 097. O Marinha 7071. Autorizada, variável com 3 nós, o ajuste no 097-7071. Patrulha 03, mantenha proa norte, chame o controle 198 para regresso. 198 até. Estou em Salvador, Marinha 7071 para a curva direita, está autorizado? Já está autorizado, mantendo a minha escuta. Para o reporte para o cruzamento da final da 35. Reportará para o cruzamento da final da Índia 5. Salvador, Marinha 7071 para o cruzamento da 35 pelo litoral. Ok, está autorizado o cruzamento, mantenha a linha do litoral, chame o controle em 198. O ajuste no 097 até o regresso, 7071. Controle 19.8, 7071. Estacionamento? Tá livre, chama o táxi. Separate start engine is in report to taxi, November 9870, Sierra Juliet. To copy, to clear, contact the ground 121.1. Salvador, Rotan 3732, passou o Esther. Cheque o trem, fundo autorizado. Trem checado, autorizado, número 3732. Pois Salvador, confirme o vento, tá? 3732. Variável com 3 nós, o ajuste 1097. 1017, 3732. Report on intersection, Hotel Oscar intersection to taxi to via runway 17. Taxi until taxiway Oscar, until taxiway Oscar, maintain position on taxiway Oscar. Salvador, bom dia, trip 5217. Continue a aproximação, aguarda pista livre, 5217. Okay, continuando a approach, aguardando pista livre, 5217. 3732 aos 43, direita, livrou 1211. 211, 3732. 3179, mantém um ponto de espera. Taxi to taxi Oscar and now taxi via runway 17. Report on taxi Lima or November Sierra Juliet. 5217, pouso autorizado. Variável com 3 nós, o ajuste 9017. Tripula 5217. Number 4-5 Juliet Echo. Oi, pode taxi. Está na escuta da torre? Ei, por gentileza, táxi um pouco mais à frente para possibilitar o pushback da aeronave da Oceanet, por gentileza. 3179, alinhar e manter pistão zero. Próximo aqui da, do tanque, fica um pouco complicado para a gente encostar mais aqui. 3179, alinhar e manter. Sete aos 46, direita no 211. Direita 211. Decolagem autorizada, variável com 5 nós. O ajuste 9017. Ei, call ground now 121.1. Espera pronto, boa 9083. 903, alinhar e manter. Anima tem 903. Sete nove aos 48, controle 198, boa viagem. 3, decolagem autorizada, variável com 3 nós, o ajuste 9097. Valeu, decolagem, o 9083. Line up and wait, runway 10. Line up and wait. The taxi approved via taxi Oscar and report to on taxi Oscar, November Juliet Echo. Juliet Echo, taxi via runway 17, report on taxi Lima. 903 ao 53, controle 198, boa viagem. Decolagem autorizado, 180 graus, 5 nós, o ajuste 1097. Clear for takeoff, 6255. Number 970 TR Juliet, line up and wait, runway 10, line up and wait. Decola Chinet 6225 airborne at 55 now right now contact Salvador Control 119.8 have a nice trip. 119.8 Salvador. Serra November Vito, livre acionamento Chemtex. Juliet Echo, contact to ground, 121, decimal 1. November 970, Tia Juliet, clear to the course from runway 10, Indy 150 degrees, 5 knots, QNH 1017. Bom dia, Delta, prossiga. Livre acionamento, chame táxi. Tomando bom dia, 35-324. A linha ali mantém a trip. Ali mantém, 1-0-5-3-4. Salvador, bom dia, Charles 6319. Continue a aproximação, aguarda a autorização 6311. Guardando a autorização 6311. November 970, Tierra Juliet, Airborne 58, now Salvador, control 119.8. 119.8, bye-bye. Quatro, decolagem autorizada, 130 graus, 5 nós. Decolagem na 105-304. Cheque o trem livre pouso 10, vento 140 graus 5. Confirmando vento 1405? 140 graus 5 nós. Mantivo, 145, livre pouso 6311. Quatro, decola ao 00, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia, 5384. Alfa Tango Tango, livre acionamento, chame táxi. Lembra 4-5 Juliet Echo, né? Final runway 10, line up and wait. Off Cantão, mantém a posição aguarde. taxi, chamo para ingresso. Terra November Vito. Terra November Vito. Três onze ao 01, direito no 21, 1. 3121, obrigado. Seguindo o CA 9 MV, do alvo Tango Tango, mas o seu vai decolar a partir dos 12:10, ok? Que é o slot. Lambert 45, Juliet Echo, clear to take off runway 10, wind call, QNH 1017. November Vito, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Lambert 45 Juliet Echo airborne at 04, now Salvador Control 119.8. I'm going to start here for 5 on check as well. Táxi Delta, chama para ingresso. Lima Alfa Mike, 1 9.8. November Vito, livre decolagem 97, vento 120 graus, 5 nós, o ajuste 0097. Travado. 1160, livre pouso, pista no 0, uma centena com 5 nós, o ajuste no 0, no 7. Livre pouso no 0, agora 1160. Lembre Vito ao 06198, boa viagem. 0198, grato, bom dia. Eco Delta, alinhar e manter. Primeira decolagem, Delta, pista 97, vento calmo, ajuste no 097. Zero ao 08, direito no 211. O Delta fora do solo. Ao 09, 19-8. Seu regresso. Delta. Mantenha a posição, Alfa Santos. Salvador, bom dia, Gol 891, tá 2 milhas do externo, baixado, travado, visual. 891, checado, pouso autorizado, 130 graus, 5 nós. Autorizado pouso na 10, Gol 891. Tá livre, chama o táxi. Botando o tango, tá livre, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Mantenha o ponto de espera, 3304.